Quem é maluco, quem é normal, é tudo uma questão de maioria e minoria. Se a maioria fosse maluca e a minoria fosse normal, os normais seriam malucos e os malucos seriam normais. Ora, mais uma volta, mais uma viagem, cá estamos pela nona vez, acho eu, nunca se sabe se é a última ou não, o futuro dirá, e esta é sempre uma boa expressão para um caso destes, acho eu. E são tempos tristes estes, os infiltrados, os agentes provocadores, a repressão desmedida, tudo isso é sumido agora. Não parece haver novidade, mas se pensarmos bem, passou-se para uma fase muito mais avançada. Da vigilância mais ou menos escondida, passou-se para a ameaça. E com ela se tenta limitar a liberdade de quem não anda contente. E é também por isto, por este ataque cerrado à liberdade, que vale a pena transformar a habitual homenagem à troika, com que sempre se iniciam estes programas, com um grito feito de músicas livres, sem amarras comerciais nem possibilidade de repressão. Honras de início para os Sistilé, com o tema Lance True, de seguida os Criatura, com Mediocre, finalmente Hardcore e Morgenstein, com a genial Pontiac Beaumont. Pontiac Beaumont, and it's older than you, no matter what you do. líder do Fundo Europeu para a Estabilização do Euro admite que o fundo fracassou. Não se conseguiu juntar o dinheiro necessário, ter-se-á ficado pela metade, mais ou menos. A malta anda desconfiada, ninguém se chega à frente, e por ninguém se chegar à frente é que as agências baixam o rating ao próprio fundo, e é por esse rating baixar que ninguém se chega à frente. Se nos lembrarmos que este fundo foi acordado há pouco mais de um mês, numa das variadas cimeiras decisivas da União Europeia, em finais de outubro passado, percebemos de forma cristalina como ninguém percebe nada do que anda a fazer. Mas a coisa fica mais surreal. Para resolver a cena, os ministros das Finanças da Zona Euro ponderam a possibilidade de envolver o Banco Central Europeu. E poder-se a pensar, lá vai o Banco Central comprar dívida pública ou começar a emprestar dinheiro aos Estados, em vez de emprestar aos bancos para que emprestem aos Estados. Nada disso. O brilhantismo que lhes permitiu chegar a ministros dá para muito mais. Os gajos ponderam que o Banco Central Europeu possa emprestar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional para que este o empreste à Itália. Mas porquê é que o Banco Central não compra a dívida à Itália? Porque não pode. E porquê é que não empresta o guito diretamente? Porque não pode. E porquê é que não pode? São as regras. Mas as regras de quem? As regras do próprio banco. E porquê é que o banco não muda as regras? Então o teu Porto foi eliminado da Liga dos Campeões? Pois é, pá, uma merda. Break yourself, not coming out of this foolish game. What could I have said? If you're uncomfortable, baby, please tell me. Point me to the right place. Run there if you're going, then I'm taking you away with me. If I had my way, finding you and tell the truth, I'm joking, get away from me. Just break out. Without a moment to del manicomio. Estoy harto de aguantar tanto loco del demonio. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Y esperando en un portal a que pase alguna vieja. Necesito controlar una cartera bien repleta. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Estivemos com The Fall of Troy, o tema Cut Down All the Trees and Name the Streets After Them, depois Taramelos com Melody Six e finalmente com Freddy Noise, Vou a ser um tio legal. Nesta semana ficamos também a saber que as taxas moderadoras, aquilo que a malta paga para utilizar o Serviço Nacional de Saúde, sejam centros médicos ou urgências, vão aumentar 100%. Uma consulta num centro de saúde passa de 2,5€ para 5€ e uma urgência hospitalar passa de 10€ para 20€. Com esta alteração, pretende-se aumentar a contribuição das taxas moderadoras para a despesa total do Serviço Nacional de Saúde de 1% para 2%, ou seja, também o dobro. Em defesa do aumento, diz-se que só abrangerá quem ganha mais do que 600 e poucos euros, em vez de abranger toda a gente que ganhe mais do que o ordenado mínimo, que é o que acontecia até aqui. As pessoas que ganham entre 600 e 1.000 e poucos euros, que gente com ordenados acima destes já costuma ter seguros que lhe tratam da saúde em clínicas privadas, ou seja, as franjas mais baixas da classe média, vão pagar o dobro nas taxas moderadoras. Ficamos também a saber que cerca de 6 milhões de pessoas que vivem neste país ganham menos que esses tais 600 e poucos euros. É este o povo que tem andado a viver acima das suas possibilidades. Vamos ficar com mais três músicas cedidas gratuita e livremente pelos seus autores à humanidade, como têm sido todas hoje neste programa. Desta vez começamos com Les Filles de William, o tema Mon Coeur bat la chamade, a seguir Skirts Up com Kleinstadt e finalmente a louca Torture de Ralph Buckley. We'll be right back. depuis le camion, même plus d'amis, plus de picons. L'occasion fait pas de larron. Moi et l'amour, c'est ça, je me fais plus d'illusions. Fais penser à ma mère. Casse-toi, pervers. J'aime quand ta bouche, elle fait des bruits. J'ai pris ma douche là, ça bouge pas trop. T'as les yeux des vermères. Les tiens sur la bière. Ça y est, je sens que je vais la pécho. Allons, je fais la bise, et à bientôt. Doch es ändert nichts. Kleinstadtgeschichte, ich erkenn's viel zu spät. Es reicht doch ein. não ganhaste a loteria. A vida corre-te mal. Os teus pais não são ricos. O teu filho tem um cancro terminal. Não te apoquentes. Vem ao banco, Pai, Filho e Espírito Santo. Internacionalmente reconhecidos por lavagem de dinheiro, especulação financeira, abates de árvores centenárias e transformação de países em campos de golfe. No teu bairro, a 1635i ou em www.putac.pt. Emitimos festas às segundas, quartas e sextas com armas nunca superiores a 9mm. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Ficamos também a saber durante estes últimos dias que o Estado ficou com os fundos de pensões da banca. Isto quer dizer que no imediato recebe a pasta toda que os bancários já descontaram para esse fundo e em contrapartida fica com a responsabilidade de pagar as reformas respectivas. Desde que o dinheiro continua a cair nas contas dos reformados da banca, a coisa parece tranquila. Neste contexto em que os trabalhadores emprestam dinheiro ao Estado, aparentemente sem juros, quem é que se vem queixar? A banca, pois claro. Quer que essa saída de dinheiro, que não é tecnicamente seu, se reflita negativamente nos seus balanços e que, portanto, o Estado, em contrapartida não se sabe de quê, compre títulos de dívida pública, cada vez mais ativos tóxicos, que estão nas carteiras dos bancos. Os interesses da banca, que nem devia estar a negociar, pois só é fiel depositário do dinheiro dos seus reformados, ao serem acautelados, digamos assim, demonstram mais uma vez quem manda. Sigue creyendo lo que dice el telediario. Ellos te dicen lo que es bueno y lo que es malo y cómo tiene que ser un buen ciudadano. Sigue sus pasos siempre de frente. No te desvíes, no vayas contra corriente. Yo mientras tanto me sigo desmadrando con este circo que tenéis bien montado. Meto en mi cuerpo lo que me da la gana. Mi puto caso autoridades sanitarias. Meto en mi cuerpo lo que me da la gana. Censé me lécher le cul et me mentir.

Estivemos com mais música livre, desta vez com El Yuyo, o tema Niputo Caso. De seguida ouvimos Smiley com Fista Pute. E finalmente, agora mesmo, foram os Truculent com o tema Pinocchio. O primeiro-ministro disse que vamos dar um passo atrás para dar dois à frente. Esquecendo-se que os dois à frente é o do abismo. Não, esquecendo-se que tem um precipício atrás. Atrás já não vai dar dois passos à frente. Um atraso, um à frente, na realidade já não dá para. Mas era um espaço, é que esqueceu de dizer. Não disse. E depois explicou. São os que passos escolhe. Que isto correrá bem. Se, por razões externas, portanto, correrá bem. Pode correr mal se por razões externas não houver crescimento e os estabilizadores automáticos, ou seja, as prestações sociais, tiverem que ser, ou seja, houver muito desemprego, ou seja, isto vai correr mal. O que eu acho extraordinário é que o Primeiro-Ministro desenha todo um cenário e depois diz, há aqui um problema. Se acontecer aquilo, tudo aquilo que nós sabemos que vai acontecer, isto vai correr mal. O que é uma coisa extraordinária, porque percebe-se que o Primeiro-Ministro sabe que isto vai correr mal, mas tem ainda uma fezada. E, portanto, toma todas as medidas com base numa fezada, em que ele não pode acreditar, isto, pelo menos, estiver a acompanhar vagamente o que está a acontecer na Europa. Uma fezada, é mais uma questão ali de desvernear. Foi interessante. Daniel, está o Relvas no iPad sempre a controlar. Foi interessante, tem sido interessante ver, agora que já se fizeram mais ou menos as contas, dos 78 mil milhões que nós recebemos, 12 mil milhões vão para a banca, 34 mil milhões para os juros, portanto nós ficamos com 32 mil milhões, com menos de 40% do que foi recebido. Menos é para cima de um dinheirão. Menos de 40% daquilo porque nos estamos a enterrar e a endividar, menos de 40% vai de facto ser utilizado. Thank you. Sont pris en otage, les religieux terrorisés lors du camp de sabotage. Le tribalisme ne fera pas de vieux os, car le monde a des rêves de lui faire la peau. Les seigneurs maîtres sur terre, on est protecteurs de bras en engendrant la colère de l'autre côté de la terre. Ils se servent de la misère pour envoyer les soldats au nom de Dieu au combat. O que aconteceu ali foi, tal como o Nuno já disse, ao princípio ninguém se percebeu sequer que aquilo era uma intervenção policial. Aliás, eu tenho uma pergunta que gostava muito de ver esclarecida, que é, estando a São Bento repleta de polícia fardada, porque é que aquela intervenção específica foi feita por polícia à paisana? Mais, porque é que era um elemento tão danoso para a sociedade, uma pessoa procurada pela Interpol, uma pessoa que já tinha agredido, chegaram a circular estas informações por parte da polícia, que já tinha agredido um outro polícia na Alemanha, como é que essa pessoa é presente a tribunal no dia seguinte, está cá fora? Não há nenhum mandato de Interpol. Não há nenhum mandato de Interpol, e isto foi tudo coisas que a polícia, ou o comando da polícia, ou alguém, trouxe cá para fora. Efetivamente, e o Paulo falou aí das questões relacionadas com a Cimeira da NATO, e eu gostava de dar aqui alguns exemplos, um deles é exatamente nessa Cimeira da NATO, situações já bastante desagradáveis que aconteceram. Na manifestação da Cimeira da NATO, também houve duas manifestações, porque houve um desentendimento entre as várias pessoas que eram anti-NATO, e houve uma parte da manifestação que foi cercada e que esteve em pleno Rocio, em Lisboa, cerceada de se poder sequer ir embora, portanto ficaram ali num quadrado policial durante cerca de uma hora, desceram a Avenida da Liberdade completamente circundados por polícia, polícia de intervenção, polícia do Corpo de Intervenção, e esta situação não é uma situação normal em democracia. Não houve nenhum problema na Cimeira da NATO, se calhar aquilo, e como o Paulo diz muito bem, em todos os outros sítios, em todos os outros países, há geralmente grandes movimentações e grande violência nestes casos, se calhar faz sentido que não haja polícia infiltrada ou à paisana dentro das manifestações. Vou dar mais alguns exemplos de ações policiais excessivas, que por acaso não tiveram tanta no fundo não chegaram ao público como esta. Por exemplo, no 1º de maio em Setúbal. No 1º de maio em Setúbal foram disparados tiros com equipamentos chocantes, com um conjunto de pessoas, supostamente anarquistas, que fizeram lá uma manifestação e que estavam a preparar-se para comer. E há detenções, há vários vídeos na internet que mostram a violência policial completamente desusada, uma situação parecida com esta que foi aqui relatada e que vimos aqui, e isto, obviamente, é claramente uma situação que também carece de uma resposta efetiva. Na acampada do Rocio, em junho e julho, foram feitas detenções, nomeadamente agredindo pessoas do Ministério Público que estavam presentes lá e que depois foram testemunhar a dizer que as pessoas que tinham sido detidas não tinham feito rigorosamente nada. E há polícias aqui individualmente, e há também que censurar esta atitude de polícias individuais, que vão apresentar-se a tribunal com uma camisola a dizer I am the law, eu sou a lei. Nos piquetes de greve, Há várias fotografias, há vários filmes na internet, nomeadamente um envolvendo uma deputada do Partido Comunista Português, a Rita Rato, na recolha de lixo de Oeiras, em que estão um grupo de pessoas, 20, 30, e os polícias saem dentro das carrinhas com shotgun. Não há ali nenhuma violência por parte dos manifestantes. Renato Teixeira mostrou uma série de fotografias. A única situação, e eu vi conjuntamente com todos os outros membros do Protocolo Uncut, milhares de fotografias da manifestação, nomeadamente dos confrontos. A única fotografia em que se vê uma situação de mano a mano entre alguém que supostamente é manifestante e as forças policiais que desceram pela escadaria, portanto, uma situação em que os punhos são colocados, é duas pessoas que estão identificadas e que estão que são polícias. Portanto, são polícias, pois há fotografias dessas pessoas, conhecidos como o casal de casaco castanho e de casaco azul, e essas pessoas estão depois a prender outras pessoas, nomeadamente fotógrafos, nomeadamente jornalistas. E, portanto, há aqui uma série de atividades que esses spotters tiveram naquela manifestação, em concreto, para além da cena da agressão da Calçada da Estrela, que deixam muitas dúvidas. Eu não sei quem é que devo responsabilizar, mas de facto a violência que nós vemos na sociedade é que temos 12 mil famílias este ano que ficam sem casa porque não pagam ao banco, temos 700 mil desempregados e temos cada vez mais 30% do salário dos funcionários públicos e dos reformados vai literalmente à vida. E portanto isto é obviamente um caldo de protesto. Utilizar a polícia como força de choque e força política para controlar o combate social e o combate político é uma coisa que não deve agradar nem às pessoas, nem aos polícias. Claro. E eu acho que isto é aquilo que eu vejo, e embora que tenha todo o respeito pelos sindicalistas da polícia, é que em algumas situações os polícias não funcionam como em democracias. Aquilo que é estranho é que, chegando lá, vê-se e observa-se uma movimentação de polícias à paisana minutos antes, bastantes minutos antes, das grades caírem. O que se vê é que os polícias depois carregam, depois das grades caírem, elas caem todas e são vistas em fotografias, polícias junto às grades, parecendo que estão a derrubar as grades, que depois vão prender pessoas, nomeadamente um fotógrafo do I, e são agredidas várias pessoas por esse caminho, nomeadamente jornalistas que se identificaram. E a situação que se dá na Calçada da Estrela, onde eu também estive, é uma situação que as pessoas pensam que há um assalto sobre três jovens que vestiam à punk e começam a chamar a polícia. Qual é a surpresa? Quando aquilo é uma detenção de três jovens, que ninguém percebe a razão porque são detidos, aparentemente porque têm uma indumentária suspeita, e por estereótipo uma detenção que leva a bastonada. E, portanto, no meio dessa bastonada fica aparentemente ferido também um polícia. O que é grave? É que estas infiltrações dentro das manifestações por razões de segurança não se limitam aí. Aí já seriam suficientemente graves. Mas nós temos notícias de jornais, por exemplo, uma manifestação de jovens, e saíram notícias que não foram desmentidas pela polícia, que havia relatórios sobre organizações sociais, sobre anarquistas, sobre jovens que estavam em associações nesses bairros. para saber quem eram os ativistas, para saber quais eram as suas comunicações, para saber o que é que eles iam fazer. Isto é, estamos a sair de um campo e há outras questões em relação a sindicatos. Por exemplo, foram vistos polícias a irem a sindicatos perguntar como é que eram as manifestações e interrogar quem ia quais eram as ações que iam ser feitas, nomeadamente desobediência. Portanto, há aqui uma margem e há um limite e uma fronteira que estão a ser ultrapassados. Os polícias não podem ser usados para polícia política de um qualquer governo. É um ato que eles não podem ser usados e que certamente não querem ser usados. E os cidadãos ao dizer, não senhor, há um campo que é o da política e há um campo que é o do policiamento, e esses são diversos, estão a defender a cidadania, a democracia, o que é o trabalho dos polícias em geral com estas intervenções musculadas que são objetivamente autorizadas e que não têm nada que ver com uma vida democrática das populações. Eu recordo que, para dar um exemplo, em 12 de outubro de 1972, num plenário de estudantes, foi descoberto um polícia à paisana. Foi agarrado pelos estudantes e, na reação, quando veio outra polícia, um estudante morreu, foi morto, chamado José Ribeiro dos Santos. Esses polícias que estavam infiltrados na reunião e que faziam trabalho de infiltrados eram PIDs. Não eram polícias normais de uma ordem democrática. E, portanto, deve-se distinguir aquilo que é normal, a polícia deve garantir determinados aspectos da ordem pública, do que é a infiltração de elementos da política em atos políticos, que não sejam manifestações, mas para além das manifestações, já há registro de infiltração de polícias em reuniões, para saber o que é que fazem os manifestantes, em organizações políticas, etc. Se é verdade ou não é verdade, isto está registado, as organizações queixam-se disso, e é uma situação que não é uma situação normal em democracia. Há aqui, não sei, acho que há aqui uma tentativa de, pelo medo, criminalizar o protesto e criminalizar ações. Eu quero só dizer que a polícia, que ficámos esta semana a saber, que havia, de facto, infiltrados na manifestação durante a greve geral. Devo recordar que o ministro da Administração Interna garantiu que não havia. Portanto, das duas uma, ou o diretor-geral que lhe deu a informação se demite ou se demite o ministro. Porque mentiram. Mentiram num assunto que é importante. Segundo, ouvi o diretor-geral da PSP avisar, fazer uma ameaça aos portugueses, dizendo que os bastões são para ser utilizados, já tínhamos dado por isso, e que vamos ver coisas que nos chocam mais. Eu percebo o que é que isto quer dizer. O governo quer passar, o governo e o diretor-geral nomeado pelo governo, quer criminalizar o protesto e ameaçar quem protesta. Eu devo dizer que nós vivemos em crise, mas o nosso Estado de Direito e a nossa democracia ainda não foram suspensos. Eu acho que é muito importante estar atento a estas coisas, porque não se passa só em Portugal. Não se passa só em Portugal. Não se passa só em Portugal. Não se passa só em Portugal. I'm Ooh, baby, now dance with me. Come on, jiggy baby, jiggy jiggy baby, dance with me. Jiggy, baby, now dance with me. Put your arms around, fuck yeah. Be the biggest hoe, fuck yeah. Put your arms around, fuck yeah. Don't you ever say no, fuck yeah. Baby now, jiggy move, baby now, dance with me. Jiggy baby, jiggy jiggy baby, dance with me. Jiggy move, baby now, dance with me. Put your ass, yeah, fuck yeah. Shake your ass around, fuck yeah. Eat a big hole, fuck yeah. Don't you ever say no, fuck yeah. Hanging on out with 50 Cent is stupid. I'm out with DMX and LA. Slapped up out by Busta Rhymes or Jay-Z. What you gonna do with Nate Dogg for DMC? Come on, jiggy baby, jiggy jiggy baby, yeah. Dance with me. Jiggy move, baby, now dance with me. Jiggy jiggy baby, yeah. Dance with me. Jiggy move, baby, now dance with me. Put your ass in the air, fuck yeah. Feet a bit cold, fuck yeah. Shake your ass around, fuck yeah. Don't you ever say no, fuck yeah. Uma coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser o frigorífico, com congelador e tudo. E sempre fresquinho. Vazio não pode ser, vazio não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida, bebida. Bebida, bebida. Para lavar o fígado. O ministro da Administração Interna disse que não havia infiltrados. Depois, o diretor da polícia disse que afinal havia. Depois, os vídeos mostram que os infiltrados são também agitadores. Depois, um alemão é espancado numa rua sem movimento. Alguém filma, uma deputada do Bloco vê a cena. Então, vem a notícia de que o alemão era um gajo perigoso procurado pela Interpol. Depois, a juíza deixa-o esperar julgamento em liberdade e toda a gente percebe que ele não era nada um gajo perigoso procurado pela Interpol. Depois, sabe-se que o tal perigoso alemão procurado pela Interpol era afinal um estudante Erasmus. Falo aqui de um ministro a mentir descaradamente, um diretor de polícia engasgado entre a realidade que queria que se achasse que existe e a que as filmagens mostram. Falo aqui também de trabalho conjunto entre polícia e jornalistas. Falo de agentes provocadores infiltrados em manifestações. Falo de agentes provocadores e falo de brutalidade sem qualquer defesa moral ou legal. Mas também falo de um chefe de polícia a ameaçar que ou a malta tem calminho ou eles sacam de bastões e fazem merdas que podem chocar os mais sensíveis. Não sei se foi propositado, mas o facto é que a questão dos agentes provocadores acabou por ter um papel importante na estratégia policial. Porque ao apontar as armas aos polícias infiltrados, parece que até nem houve outras pessoas que na sua raiva acharam que atirar umas garrafas era a atuação mais adequada. Na ânsia de acusar a polícia, esses atos acabam deslegitimados e essa divisão entre manifestantes bons e manifestantes maus, que a polícia com os seus infiltrados tenta promover, é o maior erro em que os contestatários podem cair. Que cada um escolha as táticas que ache mais adequadas e que cada outro as respeite, é sim uma espécie de desejo de Natal. Future shock, fuck yourself, fuck yourself. You need to The opening of the portal that connects this earth of 3D to one earth of 4D or 5D. Going to the... Vamos pontos, os lugares e os momentos em que o corpo não aguenta. Os preconceitos da alma. Os preconceitos da alma. São gravatas, são encaras e mandamentos.